Cruzada do Novo Mandamento de Jesus no Lar, com o irmão Paiva Neto, que você acompanha também às 18 horas no horário de Brasília, aqui na Super Rede Boa Vontade de Rádio, ou a qualquer momento no Boa Vontade Play. Super Rede Boa Vontade de Rádio. A alma falando com a alma. Da manhã, 51 minutos, hora oficial de Brasília, para você em Manaus, 10h51, hora local. Essa foi a cruzada do Novo Mandamento de Jesus no Lar, na palavra do irmão Paiva Neto. Você ouve toda segunda-feira aqui na Super Rede Boa Vontade de Comunicação. É o momento de aproximar da nossa casa, da nossa família, os espíritos de luz, anjos da guarda, nomes tutelares, orixás, tantos nomes que nós damos a esse secretariado de Cristo, conforme nos ensinava o saudoso proclamador da religião divina, irmão Osíris Arouro. Ao final da mensagem de hoje, nós acompanhamos a prece para ter tranquilidade do oratório Mistério de Deus Revelado, música especial para confortar e amenizar as dores de todos os que sofrem. Uma obra do compositor Paiva Neto, arranjo do maestro Vanderlei Pereira, na interpretação do Coro Filarmônico Nacional Svetoslav Obretenov, com as solistas Nina Marinkova, soprano, e Sônia Tsoneva, contralto, e a Orquestra Sinfônica de Sofia, Bulgária, sob a regência do maestro Ricardo Averbá. Comando a Esperança volta amanhã, a partir das 9h, hora oficial de Brasília, pela Super Rede Boa Vontade de Comunicação. Para você, uma excelente tarde de segunda-feira, uma excelente semana sob a proteção do Cristo de Deus. Deus está presente! Viva Jesus em nossos corações para sempre! Super Rede Boa Vontade de Comunicação apresentou Comando da Esperança. De segunda a sexta, na TV, no rádio e nas plataformas digitais Boa Vontade. Um show de esperança no ar. Comando da Esperança. Cantar faz bem. Cantar faz bem. Faz bem cantar a volta de Jesus. Amanhece um novo dia, ilumina nossa estrada. Onde passo, levo a notícia, por todos esperada. Nosso amigo está voltando, suas mãos enxugarão o pranto. É Jesus que eu esperei, é Jesus que sempre amei. Advertiu o Cristo de Deus: a hora que não esperais, pois só cuidais dos prazeres humanos, voltará vosso Senhor. Disse o saudoso fundador da Legião da Boa Vontade, irmão Osíris Arouro: a LBV é o coroamento de toda a evolução da humanidade. Rede Boa Vontade de Rádio, um momento para pedir a proteção divina e agradecer a Deus. A fim de que tudo corra bem na sua vida, convidamos você a entrar nesta sintonia de paz, ouvindo a música legionária Lá Vem Jesus, melodia e letra do professor Darcy Augusto Malheiros, na interpretação do Coral Ecumênico Infanto Juvenil Boa Vontade, da cidade de São Paulo. Lá vem Jesus. Ouvimos Lá Vem Jesus, melodia e letra do professor Darcy Augusto Malheiros, na interpretação do Coral Ecumênico Infanto-Juvenil Boa Vontade, da cidade de São Paulo. Agora, vamos falar com Deus e receber a proteção espiritual da prece do Pai Nosso de Jesus. Uma gravação histórica na voz do saudoso proclamador da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, irmão Alzir Zarur. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas como perdoamos aos nossos ofensores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Recebemos na Super Rede Boa Vontade de Rádio a proteção espiritual da prece do Pai Nosso de Jesus. Uma gravação histórica na voz do saudoso proclamador da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, irmão Alzir Zarur. E mantendo o nosso coração nesta vibração de paz, vamos ouvir a bela melodia do compositor Paiva Neto, que a respeito dela revelou o irmão Flecha Dourada Espírito. Abre aspas. O irmão de Paiva compôs várias Ave Marias. Isso são muros de defesa da alma. Se não ouvirmos as Ave Marias, não levantamos esses muros de proteção espiritual. Fecha aspas. Então, vamos ouvir Ave Maria Dominus Tecum, do compositor Paiva Neto. Obra composta em Santa Maria de Arnoso, lugar de Lages, Portugal, em 2001. Letra latim tradicional. Arranjo e regência do maestro Vanderlei Pereira. Interpretação do Coral Ecumênico Boa Vontade, das cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, Distrito Federal. E Orquestra Boa Vontade.